começar mais um café aqui na casa de Marco G agora. Agora com Bruno Moraes, Marco G, Cláudio Moraes, Fábio Andrade e eu, Daniel Luiz. A gente vai bater um papo aqui sobre o que vier na nossa cabeça. Fábio Andrade, eu falei o quê? Daniel Luiz. Ah, Daniel Luiz anda assim. Tudo bem. Ao som das xícaras e ao sabor do café. Amém. Não fiquem tímidos não, que é assim mesmo. Se você quiser visitar os outros programas, www.cafecast.com. Café é um K na frente, não é o CA não. www.cafecast.com. E aí, Fábio? A gente estava conversando sobre esse escândalo aqui do Edinho. Tirando a teologia, ele é um cara exemplar. Eita. Mas explique melhor se é exemplar. Explicação do que você quer falar. Tirando a teologia, tirou tudo. Eu espero que meu pai não esteja acessando esse site agora. Olha, na coragem, na ousadia de começar o império como ele começou, me diga outro camarada no Brasil que começou qualquer uma coisa assim do nada. E o cara teve tanto Silvio Santos. Silvio Santos, é. Não, mas o Egito tá em mais de 70 países. E Silvio Santos? Só tá aqui no Brasil. Não. Que é isso, cara? Quantos SBT ele tem fora do Brasil? O cara tá vindo. Mas ele não tem SBT fora do Brasil, mas ele tem patrocinadores talvez fora do Brasil. Não. Que apoiam o programa. Não, com certeza. Até porque fora do Brasil não é SBT, né? É SBT. Sim, vai comprar SBT. SBT. Mas Silvio Santos tem que pagar todos os impostos. E ele uma vez não paga nada, meu amigo. Bom, tudo é lucro. Pra mim, o grande. E o Silvio Santos só tem uma emissora. O Edi tem umas quatro. O açúcar aqui, ó. É, açúcar que foi, velho. E outra coisa, e o Edi foi em 30 anos, esse império todinho, viu? 30 anos. E o Silvio Santos, desde que eu sou menino que eu conheço ele, que eu acho bem bacana no SBT. Mas rapaz, aí é aquilo, né? Silvio Santos é judeu, né? É. É de Macedo. É cristão. Quem tá por trás dele é outra coisa, né? Não é Deus, né? Essa é a minha opinião. Acabou o papo. Agora sim, tem uns vídeos. Vocês viram? Você não acha que de Macedo? Eu sou cristão. Um que tá um bocado de dinheiro assim. Controlando aí os caras pegando dinheiro assim. Foi assim que aquela cara. Foi assim que chegou a igreja dos Estados Unidos. Cara, um negócio de abono. Porque assim, vamos contar logo pra guardar, entendeu? Conta assim, rapidinho. E a cara dos caras. E a cara. E a da pelada de futebol? Aquele eu vi. Quem? Esses pastorzinhos aí que ficam assim. Quem quiser dar, dê. Quem quiser, dance. Não, a minha não, gente não, não, é bom a gente deixar claro que nós somos apenas 5 aqui e que o Edir Macedo não está aqui conosco, porque isso aí foi Fábio dando uma imitada, porque a turma pode pensar que ele está aqui no programa, entendeu? A turma tá presente, rapaz, os caras levaram o cara, bicho, entre nós, né? Uma entrevista que eu vi com o Edir, né? Edir, me diz aí, Edir, como é que eu faço para aumentar os lucros da minha empresa? Obrigado. Mas o cara tem muita razão. E ver esse negócio que passou agora na Rede Globo, é pessoal também, né? Jogo de interesse. É interesse, é pessoal, não tem emissora, Globo não é pessoal. Mas tem muito rolo também, cara. Mas o negócio tá mal feito. Não, que tem o negócio tá mal feito lá na Record. Da Record? Que tem, né? Olha, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu acho o seguinte. Acho que o problema não é Record. O problema é o Edi com a igreja com dinheiro. Mas esse que é o problema, cara, que... Ele, mas é porque a Record ele usa. Ele tá usando. Ele estaria usando pra lavagem de dinheiro. Estaria. Vê, mas o RR. Mesmo sem intenção, cara, o negócio tá misturado já. Com certeza. O dinheiro veio de onde, por exemplo, pra comprar a Record? Da igreja. Eu então... lembro que eu pedi às pessoas na igreja pra comprar a Record. Eu dizia: olha, você vai ter uma emissora 24 horas por dia cristã. Só coisa cristã. Falava, e o pessoal dava aliança. Não, mas dava essa era a proposta mesmo. Aqui em Prazer era mesmo. Proposta. Aqui em Prazer mesmo, eu peguei muita aliança do povo. Isso há quanto tempo atrás? Relógio. Acho que 94, 95. Bati a carteira na igreja. Né? Bati a carteira na igreja. Olha o Interpol. Tira tua mão daí, ó. Ei, a gente ficava com a sacola cheia de relógios. Depois nos arquivos da Interpol, da Polícia de Israel. Tá a foto dele. Então, lá, mais procurado do mundo. Vamos explicar que o Fábio ele peregrinou por esse meio durante algum tempo, né? Tu foi pastor da igreja. Universal do Reino de Deus. Quanto tempo? Mais de 10 anos. Então aqui, gente, a gente tá com um pastor da ex-pastor da igreja. Agora, deixa o avião passar. Deixa o avião passar. Porra, rapaz, lembra da época que eu tá morava. Tá caindo! do reino de Deus a Hebron. Olha, estamos aqui com o Fábio Andrade, ex-pastor da Igreja Universal por 10 anos. Então, o que se falar será falado, porque ele viveu. O que será dito, não é dito, estará, e dito será, porque ele esteve durante 10 anos dentro desse negócio. Não é porque ele está inventando. Não é inventando. É coisa séria. Até hoje, se você conhecer o Fábio, você vai perceber que ele esteve nesse meio. É, de vez em quando ele ainda... É verdade. Pode. Pronto, aí pode falar. Não, mas você vê, o RR tem quase que a mesma riqueza que a Universal. Não chega tanto. Acho que não. Não chega tanto. Não, não. Tem. Está em vários países também. Tem. O RR também tem, cara. Tem a nossa TV e tem duas TV. Nossa rádio. Agora não tem esses escândalos, né? Não tem, então deve ter. RR Soares não tem esses escândalos. Quer dizer, que ninguém trouxe à tona, né? Bicho, não tem não, mas tu vê agora por quê? Aí, esse Vitor Soares, o cara é. Por quê? Subir dele. Porque a Record tá. A Record, em vários momentos, como segunda, no Ibope. Como é que se diz? No Ibope. Audiência. E em alguns momentos, em primeiro lugar de audiência. Há uma ameaça. Aí, né, meu irmão. A Globo vai atacar R.R. Soares. Tem nada a ver, que comprou um pedaço, um horário da Band. Mas eu vou te dizer. Tem uma televisãozinha a cabo. Tem uma rádiozinha meia boca. Mas eu vou te dizer, ele... O tempo todo ele que tem. A igreja do RR existe, você nunca viu um escândalo esses dias. Não, vê não. Do Tavi Miranda já viu, lavar dinheiro também, várias vezes. A não ser as mentiras que a gente vê pela televisão, né? Mas aí é. A Relance. Agora vê, a do RR está aí. É um cara. É cristão, cara. É um crentão. Ele aparece lá na Band, né? Você olha pra cara dele assim. Assim, ele prega todo dia, aquele horário ali do horário da. Cara, e ele prega a Bíblia. Ele prega a Bíblia e tal. Negócio. Agora, se você vai. Em 5 minutos, né? É. Aí, se você vai em uma igreja local dele. Ele tem mais doutrina que o Edi. É, não. A se, Bíblia. Se, muito mais do que Edi. Não, ele tem uma. Pra ser pastor lá agora, eles têm que ter um seminário. O RR não nasceu na igreja presbiteriana, rapaz? Rapaz, não levou foi presbiteriano. Isso, não. Foi presbiteriano. O seminário dele é agrado. Raiz agrado. Histórica. Tudo bem. Eu acho que a bronca do. Eu tá bananinha dessa. Mas, óbvio, o tanto de, nada. O tanto de igreja que é a presbiteriana de pessoas que abriram igreja, que a presbiteriana cedeu. Morre. Cedeu entre aspas, né? Com certeza. Você vê, por exemplo, a comunidade doxa. Isso que mormo. Hebron. Hebron ainda nem foi gerado, ainda tá. Agora vocês vão. Tem que ver também que. Qual é, Hebron? Hebron é uma empresa de remédio. Essa foi boa. Foi na hora, hein, Marco? Parabéns, só pegando. Você se filmou. Claudinho, talvez eu esteja enganado, mas. A fama de Edi vem do passado, né? O que não se compara com o RR. Mas é porque a fama geralmente vem do passado mesmo. A fama geralmente vem do passado. Não, porque ele já tem um histórico de pilantragem, né? De coisas erradas e tudo mais, que o RR não tem. Mas quem criou o RR que fundou? Sim, mas eu tô falando da pessoa agora. Mas eu acho que por isso que o próprio RR Soares rompeu, cara, com ele. Eu tô falando não, por ver, não, foi, por ver que o cara tá com a mancha que ele tem lá atrás, RR. Que se possa escandalizar, que se possa aparecer. Sei, agora, a teologia. Agora, ele é a mesma, né? Ele começou com Edi, né? Você não precisa sofrer. Edi era obreiro dele. Edi Macedo era obreiro dele. R.R. Soares. Era obreiro dele. Foi R.R. que consagrou ele a pastor. É mesmo, bicho. Entendeu? Aí nessa foi. É mesmo. Ele sou cunhado com família. Família. A esposa do R.R. Soares. Nós estudamos isso no seminário. Você não prestou atenção. Tá dormindo. Quem te apresentou os trabalhinhos sobre as igrejas, sobre as seitas, tal. Vai lá, trabalhei. Então, eu lembro que ele era ter sido filho de pai testemunha. E o Crivella é sobrinho do Edi. Também. É tudo parente ali. Aí, pô, tô com ele ali. Aí, brother, né, diz alguma história lá dentro que essas viagens que o RR faz missionária, aí Macedo já começou a tomar conta da igreja e colocar o espírito dele na igreja, né? A visão dele. Aí o RR começa a bater boca, o RR pegou, deixou ele pra lá, ficou com a igreja e saiu e abriu outra. Abriu outra que não foi essa aí, a da graça. Foi uma outra. que depois teve outra igreja, a gente também deixou com outro pastor. Então a Igreja da Graça é a terceira igreja que abre. Abram pela graça, pelas obras, né? É. Agora você vê, esses caras não tem escândalo na família, né? Você não vê. E aí, Soares deve ter a sua esposa. O Ed Macedo também. Os filhos dele. O blog tudo mora fora, cara. O blog de R.S. Eu visitei o blog de Ed Macedo. Tudo mora nos Estados Unidos. Meu, fotos. Ele, dinheiro, ele na África com leões e tal. Tu os filhos, a esposa dele. É, cara. A casa dele é uma referência. Eu mandei um e-mail. Eu recebi um e-mail com a casa dele. É referência. É verdade aqui. Turista. Eu não sei se é verdade. Lá na, no São Paulo interior, né? Campo de Jordão. Campo de Jordão, ó. Aí referência turística, o pessoal que dá a informação turística. Aqui é a casa do bispo, tá? Essa aqui é a casa do bispo da Igreja Universal, não sei o quê. Tá pro castelinho. Diga aí, meu irmão. Parece daquele cara. Porque eles parecem que são testemunhos de Jeová, vão ficar aqui na terra, né? Pra curtir aí e tal. Quer dizer, eu também vou. É estranho, cara. Eu não gosto desses caras, não. É complicado, né? Cobra que, tio. Eu lembro quando ele vinha aqui em Recife, bicho, ele não avisava nem nas congregações pra que não saísse das paredes da igreja e a mídia fosse, né? Então ninguém podia falar, não. Ninguém. Mesmo assim, bicho, não tinha lugar. Lotava. Eu lembro que uma vez eu era auxiliar. Você falou já com ele assim, cara a cara? Não chegava, não, bicho. Auxiliar, era auxiliado. Essas guerras tem essas coisas, né? Participava da reunião só. Tipo assim, reunião com os pastores de Pernambuco. Meio mundo, pastor. Meio mundo. E ele lá na frente falava das cordas negras. O escritório dele e o pessoal cobria de frutas, as melhores frutas de Recife, tudo. Ele não tocava uma uva. Entrava e ia embora. Entendeu? Com medo, né? Pegar então, uma mandou. Não. Porque eu acho que ele também. É o bajulo do pessoal também que não é. Também, mundo, é. Né? E eu não acho que ele seja um cara. Você dá uma trica. Assim. Ele tem dinheiro. Ele tem uma boa casa. Ele viaja, tem dinheiro. Tem muito poder. Todo mundo faria isso se tivesse dinheiro. Ou não? Se tu tivesse dinheiro, tu não ia pra um safari, você não ia comprar uma boa casa, você não ia cara. Boa casa pros filhos. Claro. É o que ele faz. Eu não vejo ele assim, como um cara. Pronto. Essa atitude que você disse dele, eu já imaginaria que pudesse ser dele. Chegar assim, se for ele todo. Chegar, agora, vai, dá palestra, acabou, vai embora. Agora o bispo do local proibia muito tirar foto, porque ele não gosta de tirar foto dele na hora que ele tá pregando. Não gosta de ficar chorando no culto. Se você começar a chorar no culto lá na oração, eu lembro que ele foi orar, aí o pessoal começou. Ele, pessoal, presta atenção. Você pensa que lágrima comove o coração de Deus? Não comove, não. Então pra que esse choro? Então, a oração tem que ser racional. Aí, mano. Entendeu? Não tem que ser pela emoção. E a mão assim. Quebrou o povo. Aí na hora que você engolia as lágrimas, tudo parava o choro. Os pastores tinham ensinado na igreja, tudo é tudo contrário. E o bispo passou o mês dentro também. Quando ele entrar, não bata palma. Porque às vezes o pessoal tinha mania, quando o bicho passou chegava, pensava. Ele não gostava também. Aí o bicho falou: se você fizer isso, eu vou me jogar dentro do tanque e bato mal aqui. Mas ele ainda não triste. Veja só, esses caras, por exemplo, é isso, olha, ele prega e tal. Você vê a pregação dele na TV. Mas se você vai numa igreja, feito essa igreja aqui do sobrinho dele, é totalmente diferente, cara, o sobrinho dele. Meu filho, quando ele terminou diferente. O show da fé, as igrejinhas de bairro, da fé continua aquele culto ali, não para ali não. Ele terminou, sai da TV e agora vai ter o pé de pele, vai ter a rosa ungida, vai ter a pedrinha lá. Com ele lá? Não, ele sai. Ele o sai? O povo nem olha, ele não fala com ninguém não, com o povo não, ele não dá gabinete não. Quem é essa? Não dá não. É só três momentos ali que vai dar. Porque também não tem tempo, né? Ele faz, você conta. Tem tempo as pessoas. Né? Agora, eu vi uma coisa muito bonita outro dia no programa do Silas Malafaia. Ele terminou de pregar em Fortaleza e ele desceu no povão ali. No povão, lá tudo. E saiu abraçando, cara. Todo mundo, dando um abraço todo mundo. Eu lembrei daquele nosso acampamento lá que a gente teve essa proposta de Silas vindo e tal. Silas. E ele abraçando e tal. E ele justamente falando sobre aquilo que a gente falou, pedindo perdão pelas falhas dele, então que ele não era perfeito e tal, e abraçando as pessoas chorando ele também. Eu achei muito bonito. Agora, uma pessoa que tem. O Silas, cara, ele tem muito contato com a Bíblia. Quem? Silas, né? Você vê que ele domina muito da Bíblia, assim. É. Mas, das duas, uma. Ou o cara se torna o maior hipócrita. Ou Silas. Que é o quê? Ou não, ele se torna um cara muito piedoso. Ou um homem de crise que fica entre um e outro. Mas eu não acho que ele prega o evangelho, não. Evangelho, não. Não, eu não tô dizendo que ele da justificação, da graça. Não. Da regeneração. Ele prega mais autoajudas. Autoajuda. Sim, porque mas, ele é psicólogo formado, ele entende da área. Quando ele se dispõe, acha isso ruim. Eu acho que tem que ter alguns pregadores que tem que fazer isso. Deve, mas sempre não. Não. Não gosto. Meu amigo. Autoajuda, Bruno. Vá na livraria, compre um bom livro. Tem gente melhor do que ele não que existe, lhe ajuda. Não existe. Bruno, tem, não. Tem, tem, Bruno. Melhor tem, que ele? Bruno, tem, Bruno. Bruno. Não. Bruno, a Bíblia é o melhor manual para ajudar a vida do ser humano. Cara. Eu concordo. De alta ajuda, livro de alta ajuda. Mas Bruno, é o que ele prega. É o que estão nos livros. É o que está nos livros. A pregação de Malafaia, roda, vira e mexe, é a mesma coisa. É igual a Edir Macedo. Sabe por quê? Edir Macedo pode pegar em qualquer parte da Bíblia. Ele vai rodar, rodar e vai mesmo ponto, mesmo ponto. Mesmo chegar ponto. No dinheiro. Mesma coisa. Então, Malafaia, eu gosto no Brasil, mas eu vejo que, olha, eu alongava. Quando chegava lá em Belo Jardim, DVD de Malafaia de pregação, eu alugava uns 10, bicho. Eu passava o dia todo assistindo Malafaia. Qual é o pastor que a gente conhece, assim, que levanta questões como essa questão mesmo, dessa... Mas, Bruno, não tem nada a ver com o que você está falando agora. Nada a ver com o que você está falando. Nada a ver. Não, é não. Nada a ver. Uma coisa é ele ser, que eu concordo... Uma pessoa que tem levantado os evangélicos contra as injustiças sociais. Eu concordo. Agora, que ele prega e pregue o evangelho, o evangelho, não prega, não. O que ele fala, okay. muito do que ele fala, você encontra, não que ele tire, mas você encontra em bons livros de autoajuda. E você pode, levanta a cabeça, você é gente, vá pra frente. Deus do vale. É um tema da pregação dele. Agora sim, o Silas Malafaia, eu não gosto, eu não ouço, eu não vejo. Mas às vezes que eu já vi, de vez em quando ele tá na TV, você vê alguns trechos assim, ele não é um cara que todo prega sábado. O evangelho necessariamente, um cara que vai pra lá já com esse pressuposto. Não. Pregar o evangelho, apontar tudo pra Cristo, sei o quê. Mas quando ele bate pinceladas, cara, no evangelho, no assunto evangelho, ele detona, cara. Eu já vi ele falando uma vez, né, uma vez ele falando... No texto até aquele que Jesus é a preciosidade. No texto de Pedro. É a preciosidade. Já viu aquele... Aí ele detona, cara. Ele pega, diz, e compara ele com uma pedra que é preciosa, não sei o quê. Jesus é suficiente. É evangelho, cara. Ali. Podia pregar mais isso, né? Quem cura o povo é evangelho. Agora, não é dizer que o povo pode, não é evocar algo dentro do ser humano. Esse tipo de pregação aí, Daniel, veja bem. Ela deixa o camarada vivo ali naquele momento. Naquele momento. Ele sai do culto, que ele vai encarar as realidades, ele volta a estar casando tudo de novo. Porque o evangelho, ele entra na alma. Eita. Que impressa, a questão é a seguinte. Ele entra na alma. Já ouviu aquele pregador Fábio Andrade? Não. Ali. Agora. É bom, né? Muito bom quando ele foi na Band. Pra debater esse negócio aí. É o melhor, cara. É o melhor, cara. Mas a gente não precisa de gente assim? Precisa. Dentro da Mas igreja. Eu tô dizendo outra coisa, Bruno. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Graças a Deus que ele foi lá na banda e deu um show. Deu um show. Bem preparado. Fala muito agora, bem sobre a posição cristã. Sobre o homossexualismo, sobre casamento. Tu tá certo. Quê, sobre... É ótimo. Certo. Um cara desse tem que existir. Tá entendeu? Bom. Agora, um pastor desse tipo tem que existir. Agora, não acho entendeu? Que ele pregue. Marco G. Como, por exemplo, Marco G foi uma banda. Qual é o meu maior problema com ele? Aí tem um problema também. Nas nossas igrejas reformadas e tal, quando a gente vai falar sobre um tema assim, pessoal, hoje eu vou falar sobre como nós devemos nos portar diante do problema da homossexualidade no Brasil. Não. Às vezes a turma recrimina. Né? Você tá falando sobre isso? Por quê? Não. Tem que falar sobre Jesus. Tem que botar pra Jesus. Tem que... Não, você então você está em outra realidade. Você está em outra realidade. Não. Você está em outra realidade, então. Sim, qual é a realidade? Porque você tá dizendo aí que o cara lá não prega o evangelho. Prega o evangelho. Não prega Jesus. Crucificado. Não. Sim, mas. A cruz de Cristo. Que mas nos é todo possível pecado. O evangelho ter resposta para toda pergunta que surge do coração humano. Sim. Bem. Eu discordo. Agora, com Cristo sendo a chave, o centro de tudo. Sim, mas eu acho que ele usa Jesus como a chave. Tá bom. Você acha que sim? Para libertação das pessoas. Eu acho que ele não prega uma coisa leve. Plena. Eu acho que sempre vem agarrado de um bocado de coisa. Eu acho assim, ó. Comparando Silas Malafaia dentro dos meios pentecostais, porque ele é da igreja pentecostal, ele é da igreja assembleia. Em pregação, eu prefiro R.R. Soares. Não, escuta. Só pregação. Não, pega ele pregando, aí acaba o programa ali. Dois minutos. Aí pegando eu... Silas, comparando com o que a gente tem hoje no meio pentecostal, meio gospel. Rapaz, ele quebra, inclusive, ele Marco Feliciano quebra muito paradigmas, muitas coisas ruins da própria igreja pentecostal, dentro da própria igreja. Sim, ele mesmo fala. Dele. Então, na verdade, o que eu não gosto dele... Eu não vou cobrar dele que ele pregue o evangelho com tal. Não, ele... É, exatamente. Eu acho que ele cresceu muito desde quando ele começou. É, ele faz molador pra caramba. Agora, ele... Bem disso, eu já vou pregar aí, eu vou pregar aí o dele agora. O que eu não gosto dele é que ele é muito entusiasta. Exato, ele só prega descendo pau, véio. É o que eu tô dizendo. Parece que ele tem um pecado gigante. Ele deve ter um pecadão, ué. Ele é só descendo pau, cara. Ele... Tem palavras, cara, na Bíblia que são doces, cara. Assim, é. Que ganha gente, assim... É. Na a fala, pelo constrangimento. Pelo constrangimento. Ele só é porrada. Só porrada pra igreja. Quase não é o estilo do cara? É o estilo dele. É o estilo dele. Aí você pega um cara feito o Billy Graham, né? O cara vai pregar e faz. Jesus morreu na cruz. Evangelista, tá salvado nos pecados. Aí acabou. Quem quiser aceitar Jesus, vem até aqui. Todo mundo desce. Agora veja bem. Que é isso? É evangelho simples e puro. Ok. Faz isso nas pessoas. Sim. Agora veja bem. A gente tem que entender que é o estilo dele. Tá bom. É o que ele prega. Agora veja bem, porque o público também do Malafaia não pode... gosta daquele estilo. Se for um pastor. A igreja, agora, a igreja no geral, aquela igreja dele e a macro igreja assembleia é aquilo. Por exemplo, se eu fosse pregar no público daquele e eu não escutasse um grito de glória, eu estaria mal. A minha pregação não está fazendo efeito. Exato. Então eu seria obrigado, pelo sistema ali do ambiente, em dar um gritinho, dar um pulinho, porque Fábio, isso... Para que o povo responda, Fábio. Se o povo não responde, o pregador começa a sentir mal. Fábio, a pregação está sendo boa. Fábio, mas você sabe que o Silas Malafaia, ultimamente, ele tem sofrido muito com as Assembleias de Deus. Porque Silas Malafaia tem batido muito nas práticas erradas de ensino. Ensino, é ou não é? Então, porque ele é vice-presidente de um ministério muito forte. Não, mas a própria Assembleia já tem batido muito nele. E está candidato como presidente da Convenção Geral das Assembleias agora, do Brasil. Agora você pega o Marco Feliciano, é endeusado. Não. Esse cara aí não fala. Esse aí é endeusado. Esse cara não. Mas ele é endeusado na Assembleia. Aonde? O Belém nem proibiu dele entrar. Ele não pode entrar no Belém pra pregar. Ele que? Não vai. Todo crente da Assembleia que eu conheço só fala uma coisa. Ele deu chapinha no cabelo agora, tá liso o cabelo dele. Liso. Rapaz, eu vi um vídeo. Eu vi um vídeo no YouTube. Não é ele, não, é um outro apóstolo aí. Um apóstolo. Apóstolo. Que tá pregando pro prefeito Kassab, São Paulo, né? Kassab, é. E supostamente Kassab tinha aceitado a Cristo nesse vídeo. O apóstolo fica lá quebrando e tal, improvisando. Qual o apóstolo é Sérgio Lopes? Eu acho que é. E óculos, um óculos estiloso. Eu sei que ele fica cantando pro cara. E você? É, a turma fica na base? É mistério. A turma fica na base. Improvisando. E você é prefeito da cidade. E você vai entregar a vida a Cristo. Ele tinha um evento lá chamado A Bala São Paulo. Meu amigo. Ó, deixa eu te dizer. Diga. Aí ele chamou o Kassab. Disse assim, você... Profetizando pro cara, né? Na música. E requebrando. E os irmãos lá embaixo. Aleluia. Tem filmado? Não, foi daquela novela das oito. Aí... Teve uma hora que ele chegou, você crê? Aí o Kassab disse, eu creio. Aí todo mundo, né? Aí ele chamou o Kassab pro meio. Se ajoelha agora, e você recantando, né? E você se ajoelha, aí você vai descendo, vai descendo, vai descendo. E ele jujou ele. Isso é a cara de Fábio. Mano. Aí, cara, ele começou a falar. Você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador e tal, tal, tal. E o Kassab, aceito, sim. Olha aí. Aí a turma, e ele, o Kassab assim, dando chave pro povo, né? Volta em mim, viu? O apóstolo disse, você crê? Creio. Então ore comigo assim, Senhor, aquela oração de entrega. Aí o Kassab fez. Aí depois levantou assim, ele entregou a vida depois a Cristo, aquela coisa toda. Aí tá no YouTube, é uma polêmica. Aí eu vi lá embaixo, eu vi nos comentários do vídeo. É assim, a conversão de Kassab, alguma coisa assim. Aí lá nos comentários, a galera... rapaz, esse cara safado, se converteu nada. Estão metendo pau, né? Eles falam palavrão e tal. Aí sempre vem um crente. Aí tinha um cara que tinha colocado... esse pastor falando aí, que não sei o quê. Aí o cara crente. Pastor não, viu? Apóstolo. Calma, cuidado no que você fala. Olha. Meu Deus. Tu não tem uma... Aí começaram... Eu tenho muito medo desses gregos aqui. Idolatra. Vem, a professora nossa da Irlanda do Norte. Cara, professora... se eu não puder ter uma ligação com o meu pastor assim, ó, e não amizade, dá, não dá, eu não fico nada. A professora de ética de Irlanda do Norte, ela disse pra gente, ela ficou espantada como no Brasil os pastores são tratados de uma maneira muito diferente do povo. Ela disse. Diferente. E aqui. Aquela própria cadeirinha lá na frente é ridícula. Irlanda do Norte. Aquela própria cadeirinha lá na frente é ridícula, onde os presbíteros. A gente está falando alguma coisa lá. Aquilo, no Brasil. Tá errado, isso é bíblico, não. Pastores, como se fosse outro tipo de pessoa. Ela tá dizendo, porque assim, Deus ama muito, se idolatra muito. Por isso que no público da cadeira tem. A única cadeira que tem o lugar de colocar os braços é do pastor, presidente. É, eu acho que tem dois lados em relação ao pastor. Eu acho que às vezes há uma supervalorização do pastor, e do outro lado, às vezes, também não há nenhum respeito e honra pela figura do líder. Eu vejo é o equilíbrio que se falta. Tem que ter um equilíbrio. E outra, muito disso parte do próprio pastor, viu? Com certeza. É o pastor que quer a cadeirinha lá em cima, diferente da dos outros. Às vezes ele é o pastor que determina, que. Que tem que usar terno. Às vezes é ele mesmo que se expõe muito. Se expõe. Mas... Aí as pessoas começam a entrar. É ele mesmo que não se expõe também. É, exato. A sua natureza natural. É. Mas esse assunto que vocês estão tocando aí agora, tudo é um assunto, né? Falando do pastor, isso é interessante. Porque eu também. Eu tenho tendência a crer no que ele falou aí, essa questão da cadeira, essa questão de colocar um pastor no altar, sabe? Como se fosse... Alguém diferente, né? É o próprio Jesus Cristo. Tá, sabe? Essa idolatria, esse... E também tem outro lado também aí da questão de não haver nenhuma ligação, nenhum respeito, nenhuma consideração, entendeu? Mas... Nas igrejas reformadas, esse hábito de colocar eles lá na frente. Rapaz. Porque eu sei que o público, para pregar, ele saiu. Não sei. Algumas igrejas. Rapaz, do público, eu acho que a gente, às vezes, muitas vezes. Saiu e ia pro público de lado, né? Eu vou dizer uma verdade aqui. A gente, muitas vezes, tem essa tendência a lembrar sobre essa questão das igrejas reformadas. A gente tem que pensar assim: como é que era no Novo Testamento? Como é que os apóstolos viviam e tal? Não, eles não tinham, eles viviam com o povo, cara. Né? Muitos sinais produzidos são feitos por intermédio dos apóstolos. Eles viviam ali com o povo, estavam ali com as pessoas. É, se a igreja cristã estivesse nascendo agora, primitiva, estivesse nascendo agora, em 2009, como seria, talvez, a maneira que os apóstolos iriam iniciar o trabalho, com toda essa tecnologia que nós temos hoje, com tudo que nós temos hoje, será que eles iriam... De fato, começar como foi iniciado ali, escondido em umas casinhas ali, aquela pobreza no meio do povo. Será que ia ser assim? Não. Não sei, se fosse 2009 que tivesse nascido aqui. Logicamente que não seria, né? Logicamente. Agora, depende como seria aqui no sistema? Porque também a gente fica muito. Não, porque tem que ser como a igreja primitiva, escondida, aquela casinha, aquela coisinha. Não, isso ali foi um contexto, né? Ali tem um contexto. Mas tem coisas que a gente tem que buscar lá na igreja primitiva mesmo. O modo de vida da igreja primitiva cabe sim hoje. Agora, porque o mundo, o sistema, ele tem caminhado para uma individualização das pessoas, da raça. Enquanto que igreja, o princípio é viver junto. Igreja é gente juntas em nome de Jesus. Exatamente. Eu concordo com isso. Igreja é comum, comunidade, ter coisas em comum. Seja o líder ou seja o membro, eles são em comum. Coisas em comum. Igreja é... Orar juntos. Igreja com ironia. Igreja com ironia. Exato. Ariovaldo então, Ramos. Então, hoje dá para ser igreja. Tá, como exemplo de Atos, capítulo 2 mesmo. Exato. É. Não, não... Agora, hoje é difícil, por exemplo, o quê? Muitas das coisas ali, o que é que não cabe hoje naquela igreja ali? Hoje ainda dá para ir de casa em casa, mas nem tanto. Nem tanto. Eu fui pregar. Hoje dá de cafés em cafés. De shopping em shopping. Não é? De lanchonete em lanchonete. De restaurante em restaurante. Eu fui pregar em uma igreja. Eu queria falar, eu não deixei. Falei depois, falar. Depois. Quando eu cheguei lá, foi até engraçado. A igreja que eu é de onde eu era, a gente não tinha essa tendência de colocar cadeiras lá em cima para o pregador, para o dirigente, para o pastor, para o presbítero. Não tinha. Com licença, só qual é a tua igreja? Eu era da Igreja de Cristo. Agora eu sou da Igreja Luterana. E essa igreja, e lá, e aí é diferente. Não fazia isso. Não fazia. A Igreja de Cristo aqui no Brasil não tem essa prática de pôr cadeira lá na frente. Não tem. Os pregadores e tal sentam embaixo e na hora que o... Ali nos primeiros bancos ali para ficar mais perto. Às vezes até lá atrás, né? Depende do lugar que senta. E aí eu sentei e tal, ali acho que na terceira, quarta fileira, isso foi lá nos Estados Unidos. E lá tinha as cadeiras lá na frente. Na hora que o cara subiu, o cara ficou me procurando assim, procurando alguma coisa, né? O dirigente, né? Ele tinha a lista das pessoas que iam fazer o culto e eu tava para pregar. Todo tem mundo. Um pregador brasileiro ali. Então ele começou a citar, já um diácono veio e disse: irmão, você é Bruno, que é do Brasil, tal, disse, sou, tal. Você vai pregar hoje? Eu disse, vou. Você tem que sentar ali em cima e tal. Eu digo, ah, é. Aí todo mundo achou engraçado, a igreja achou engraçado. Porque o culto não tinha começado ainda, porque eu tava sentado lá embaixo. E a cadeira tava lá vazia. Eu tive que subir, ficar lá. Tal. Então assim, todo mundo. E o cara falou tudo. Com você em português? Não, em inglês, né? Ah, então como é que é? Mas você quer que eu diga? Precisa de Are you Bruno? Yeah, yes. Ah. Oh, you need to sit down. Eu acho o seguinte, ó. Yeah. Really? Really? Ok. Ok, man. I go. Eu acho o seguinte, ó. Que... Deixa eu terminar. Que... Já? Deixa eu só terminar aqui essa... Rápido. Você dá o pause. Eu acho assim, ó. Que... Paulo, né, o apóstolo, ele fala que o pecado tá no coração do homem. Então, bicho, ó, eu já fui igreja que não tem esse negócio de cadeira. Eu já fui numas que tem negócio de cadeira. Eu fui numa que o pessoal fez como fizeram com o Bruno também. Me convidaram pra ir lá pra frente, não sei o quê. Eu fiquei uma vez tirando na fera no lugar de um pastor, não vou dizer. Né? E aí tinha um outro pregador, um presbítero. Aí eu tava lá na frente, eu mais outro cara. Chegou o pregador, sentado do meu lado, né? Lá na frente. Aí eu fui chamar ele e não quis vir. Então, tem vários problemas, né? Aí não vale. Então, bicho... Se a igreja tem esse sistema, respeita o senhor da igreja, você visitando. Eu acho assim, ó. Tem que fazer. Exato, eu pensei assim, cara, nesse dia. Se ele tem esse sistema, eu vou. Aí eu fui lá. É lógico. Eu não acho que constitui um problema. Aí o presbítero disse, não vou. Ele não foi, não. Aí não pega bem. Aí os caras lá e o pastor aqui. Não, aí queima, queima. Agora, eu já fui igreja... Que tem lá na frente o pessoal lá e que é tudo tranquilo, ninguém tem maldade. Eu vivi o tempo todo na presbiteriana sem ver maldade nenhuma que fica lá na frente. Já fui em lugares onde as pessoas gostariam que a pessoa estivesse lá na frente, até usasse terno, pra poder mostrar que ela é a liderança da igreja, não sei o quê. Um negócio até pra ela saudável, pra algumas pessoas assim. A gente quer conhecer, quer que a comunidade veja quem é a liderança da igreja. Não sei. Assim como eu já vi igreja que tanto faz. É. Então, bicho, eu acho que depende muito do líder, do ensino, Paulo, do que Paulo, é passado. Paulo disse, um diz que é, Paulo diz, um diz que é o dia é santo, sei lá, como é que Paulo fala lá? Outros não. É, para outros o dia é santo, é romano. Sim, né, romano. Então, aí, ó, o princípio do Atos que eu tava falando ali, né? Tá observando, deixa ali, eles perseveravam na doutrina. A partir do pão. Quando iniciou a igreja ali no Pentecoste, o livro, todo aquele contexto ali durou uns 30 anos ali. Eu não acredito ainda que existia pastores ali. E a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina. Ou seja, eu acredito que eles mesmos faziam grupos, talvez, ali, e estudavam a Bíblia, cara. E já tinham conhecimento e profundidade, porque tem os bereanos nesse contexto também. E a Bíblia examinava, né, com avidez, cara. Embora, Marcos, ali, não, os escritos estavam para surgir, né? Que viriam as viagens posteriormente. Sim, mas como é que era? Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Oral. Deve ter sido oral. Porque quando as cartas eram escritas, elas saíam circulando, ok. Tal, provavelmente ficavam cópias. Com certeza. Ou pessoas traziam trechos, talvez, em partes. Então, se você tinha um contato com a doutrina, o texto fala isso ali. Só que ali em si, não tínhamos escritos neotestamentários. Você vê que Pedro tinha acabado de pregar... Né? A turma estava só do ouvido. Não, eu não estou falando que existiam os escritos. Eu estou falando que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Efésios não fala que a igreja é baseada na doutrina dos apóstolos, Efésios 2 ali. Então eles tinham conhecimento do que estava sendo falado naquele atual momento. Ou é como eu vejo o dom, na época, o dom de conhecimento, não sei o quê, alguns dons extraordinários que eu vejo. Eles eram o quê? Eles traziam, na minha opinião, um dos dons, traziam o conhecimento das coisas que iam ser escritas ainda, a doutrina do Evangelho. Por isso que eu acho que não existe mais. É um dos argumentos meus. Exato. Que vinham os caras com um dom, ensinando sobre casamento, numa perspectiva do Novo Testamento já. Onde eles só teriam... E doutrinas que Paulo veio escrever... Um ensinamento apostólico. Ensinamento apostólico. Que mais tarde veio ser registrado ali. Mas esse menino tem futuro. Mas isso aí não é. Vai ser professor do Amex PAD. Vai. A veja a distância, hein? Fala com a cadeira. Bibliologia. Quer não? A mão dele suada, quando ele fica explicando a coisa. Isso pregando pinga no pinga. A igreja tem pena. Molha o sermão, hein? Molha o sermão, molha a pinga. Vamos mudar lá, vamos mudar pra lá. É? Vamos pra lá. Então vamos fazer o seguinte. Dá uma pausa. Dá pra gente ir assim, não tem problema não. Tira a tomada dele. Bem, gente, a gente vai dar uma caminhada agora aqui. Ah, tá quente aqui, cara. O negócio tá quente. Bastante quente. Bastante quente. Vamos pra Meca. Caminhando pra Meca. Lembrando a você. Essas cadeiras aqui. Vem pra cá. Da cozinha. Lembrando a você que você pode enviar um e-mail pra nós: café@ipmcurado4.com. Pode enviar que a gente vai te responder também. E o nosso site, www.cafecast.com. K, a letra K, fé, cast.com. Você vai poder mandar acessar os outros cafecasts lá e também mandar um e-mail para a gente. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Aqui a gente fala um pouquinho mais alto, para que... Ligou aí. Pra que pegue bem ali. Fábio, pode ficar até lá embaixo que pega. Mas... enquanto isso, deixa eu te mostrar. Eu mostrando aqui o vídeo do Kassab. Aí só vem ligar o computador. Salva, tem que salvar. Eu me deleito aqui nessa biblioteca. Será? Você... Fábio, eu tô com um comentário de Tito aí. Eu tô com um catecismo maior. É o de Fábio ou é o teu? É o de G, né? Oh, eu te dou agora o teu negócio de grego tudo ali, né? O dicionário, tá grego. Então me devolve, mano. Você não tá usando mais. Coenê. Vem, Fábio. Se você não quiser, eu quero do meu. Tem jeito. Comentário de Tito aí pra dar uma olhada. Tá fazendo safari. Safari, tá procurando aqui. Aliás, bota aí. YouTube. Marco Guias Egésio, que vai deixar bem. O que tu tem? Conecta no... Gente, eu vou fazer o seguinte. Vamos acabar com esse café. Abre. Vamos acabar com esse café. Vamos fechar o assunto. Marco. Conecta. Vamos fechar com esse café? Vamos fechar. É isso, papo. É isso. Fechou. Fechou. Bem, pessoal, esteve aqui Bruno Moraes, amém, membro aqui da Igreja Presbiteriana Memorial do Curado 4, que tem um site, www.ipmcurado4.com, site maravilhoso dessa igreja. Esteve conosco também o Cláudio Moraes, o conhecido como Novinho. Também Fábio Antônio Salles de Andrade. Vulgo. Edir Macedo. Não, foi o que falou, foi o que trouxe a palavra do Edir e o conhecimento que teve, peregrinou na Universal, na Igreja da Graça, na Assembleia. E também aqui conosco, lógico, a figura mais... carismático, embasado, Marco G, filho de uma criança maravilhosa. Pai. E dá pra vir mais uma aí. Como Marco Guimarães. E eu, Daniel Luiz. Fechamos esse café. De Deus te abençoe. Até mais.